Mesa pra dois, num restaurante chique. Vinho chileno, na entrada um ceviche. Toda cheirosa, fez até penteado. Batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Tá engasgada aqui aquele tchau. Pra dois, num restaurante chique. Vinho chileno, na entrada um ceviche. Toda cheirosa, fiz até penteado. Batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Tá engasgado aqui aquele tchau. Cidade das Águas, a rádio dos melhores ouvintes. Música boa aqui, Bidé. Com toda certeza. Vini, vamos então mais uma vez confirmando a ganhadora, né, do Super Party Ingresso do PPA, que rola nesse sábado. Quem foi, Vini? Repete, por gentileza, e vamos embora. A Vânia Ribeiro, Bicinco. Canal 267. Operando em frequência modulada. 101,3 MHz. A rádio dos melhores ouvintes. Para Campinas e região. A temporada de shows do Sossega Madalena em Amparo continua. Agora é a vez da dupla. Sábado 5 de agosto, no Espaço Mamma Mia, Irapuã, em Amparo. Ingressos, front stage, camarote e pista. Com vendas online no site mtkingressos.com.br. Ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix. Na loja Cássio Menswear, na rua 13 de maio, 195, no centro. Pedro, Paulo e Alex. Sábado 5 de agosto, no Espaço Mamma Mia Irapuã. Abertura com Lucas Moraes. Esqueceu do ex. PPA em Amparo. É mais uma promoção da rádio que é a sua melhor amiga. Participe da programação. Mande um zap para a Cidade das Águas FM. 19-3807-4140. A Estância de Amparo e região pode contar com o que há de mais moderno em exames por imagens com o Grupo Samir. Exames de tomografia com ou sem contraste, exames de raio-x, mamografia e ultrassom de Doppler morfológico e gerais, como transvaginal, obstétrico, articulações, dentre outros. Grupo Samir tem equipamentos modernos, profissionais altamente qualificados e precisão nos resultados. Agende seu exame no telefone ou WhatsApp 19-3817-3640. 19-3817-3640. Grupo Samir está anexo à Santa Casa Ana Sintra, na Estância de Amparo. O seu fim de tarde fica muito melhor. As músicas sertanejas que marcaram época. Brasil Caboclo. De segunda a sexta, 17h. Na Rádio dos Melhores Ouvintes. A sua música preferida continua no nosso site e aplicativo. Baixe agora mesmo. Disponível para Android e iOS. Boa noite. Simbora, segunda-feira gostosa hoje. Sejam todos muito bem-vindos na melhor estação, 101,3 Cidade das Águas FM, a rádio dos melhores ouvintes. A partir desse momento você fica comigo, eu sou Paulo Luciano e nós vamos até a meia-noite. Até às 10 da noite, uma hora de música sem intervalo comercial e você podendo participar, viu, sem me controlar. A carne é fraca, não sou de lata. O corpo pede, eu vou obedecer. É meu instinto, tudo que sinto. Eu vou em busca do que dá prazer. Me deixem levar. Foi de momento, não foi sem querer. Percebi no ar aquele cheiro que vem pra me enlouquecer. Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca. Você se segurando me diz não ser louca. Quer ter tudo no... Deixei levar. Ah, foi de momento, não foi sem querer. Percebi no ar aquele cheiro que vem pra me enlouquecer. Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca. Você se segurando me diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo no certo momento. Ai, ai, ai. Sem me controlar, te abraço, te beijo na boca. Você se segurando me diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento. Ai, ai, ai, sem me controlar. Quero ouvir. Te abraço, te beijo na boca. Você se segurando me diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento. Ai, ai, ai, sem me controlar. Te abraço, te beijo na boca. Você se segurando me diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento. Ai, ai, ai. Tá lindo, maravilhoso demais. Vamos falar de amor. Oh! Ela tem um brilho no sorriso, um olhar façante que esconde mais. Isso já me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz. Seu jeito malvado é carente e toda louquinha chamou atenção. Ela é diferente de todos e todas que já conheci no mundão. Ela tem um brilho no sorriso, um olhar façante que esconde demais. Isso já me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz. Seu jeito malvado é carente e toda louquinha chamou atenção. Ela é diferente de todos e todas que já conheci no mundão. Por quê? Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer, bem o bom e o gemido safado, jeito doce que vicia quem ela quiser. Ela é linda, com jeito seduzente, um olhar meio decente, o perigo de mulher. Quem cair nesse teu golpe seguro vai querer cair de novo e nela eu boto o pé. Ela é linda. Joga a mãozinha lá em cima pra ficar bonita aí. Vem com o vestido emperrado. Que vai ver. Cidade das Águas. Ela tem um brilho no sorriso, um olhar passante que esconde demais. Isso já me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz. Seu jeito malvada, carente, toda louquinha chamou atenção. Ela é diferente de todos e todas que já conheci no mundão. Ela tem um brilho no sorriso, um olhar passante que esconde demais. Isso já me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz. Seu jeito malvada, carente, toda louquinha chamou atenção. Ela é diferente de todos e todas que já conheci no mundão. Por quê? Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer. Tem um dom e um gemido safado, jeito doce que vicia quem ela quiser. Ela é linda, com jeito seduzente, um olhar meio decente, o perigo de mulher. Quem cair nesse teu golpe seguro vai querer cair. Levanta o copo, diz. Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer. Tem um dom e o gemido safado, jeito doce que receia quem ela quiser. Ela é linda, com jeito seduzente, olha bem decente, o perigo de mulher. Quem cair nesse teu copo seguro vai querer cair de novo e nela eu boto fé. Ela é linda. Sensacional. Vamos falar de amor. Tá maravilhoso demais. Vitinho, imperador. Cidade das Águas. Cidade das Águas. FM. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, quando a tristeza me atropela, eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, e desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã, nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela. Beijo, vou dormir! Cidade das Águas FM. território inimigo. O meu coração só quer paz e você vem com esse sorriso, me desarmando totalmente, bagunçando a minha mente. Eu caio de novo nesse seu campo minado. Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta. O batom vermelho com vestido preto aí se arrebenta. Já tava te esquecendo. É covardia o que cê tá fazendo. E esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra. Só com seu sorriso já ganhou a guerra. Tá aí seu todo. O meu coração só quer paz e você vem com esse sorriso, me desarmando totalmente, bagunçando minha mente. Caiu de novo nesse seu campo minado. Esse coração tá na linha de tiro e o lado na venta. O batom vermelho e o vestido preto aí cê me arrebenta. Já tava te esquecendo. É covardia o que cê tá fazendo. Você nunca é, só com seu sorriso já ganhou a guerra. Daí sou todo seu, daí sou todo seu. E esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta. O batom vermelho com vestido preto aí cê me arrebenta. Já tava te esquecendo. É covardia o que cê tá fazendo. Diego e Vitor Hugo, o alvo. Cidade das Águas. Cidade das Águas. FM. Muito bem, ouvimos também Milionários é Rico, Pão de Mel, Guilherme Santiago, Franguinho da Panela, Vitinho Imperador, Ela é Linda. Muito bem, uma hora de música sem intervalo comercial aqui na 101,3 Cidade das Águas FM. Vou mandar aquele abraço especial para Vanessa. Tá na audiência, tá curtindo pelo aplicativo a programação especial da 101,3. Silvio, obrigado pelo carinho, viu? Também quem está junto com a gente neste momento é a Maria. A Maria, ela é moradora em Bragança Paulista. Muito obrigado pela audiência e obrigado pelo carinho. Mãozinha lá no alto, na palma da mão, vem. Eu tô sentindo o cheiro de álcool no áudio que cê me mandou. Oh, oh, oh. Se eu te conheço, o próximo áudio é um convite pra fazer amor. Essa é clichê, tá? Usa e abusa da voz sussurrada. Acorda minha saudade de madrugada. Cê joga baixo com minha carência em alta. Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu. Você não me ama, você só bebeu. Cê tira a bebida de você, tira eu. Cê tira a bebida de você, tira eu. Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu. Você não me ama, você só bebeu. Cê tira a bebida de você, tira eu. Cê tira a bebida de você, tira eu. Hey! Essa é a pura verdade, Belo Horizonte. Cidade das Águas. Eu tô sentindo o cheiro de álcool no áudio que cê me mandou. Oh, oh, oh. Todo mundo faz isso, né? Se eu te conheço, o próximo áudio é um convite pra fazer amor. Você não me ama, você só bebeu. Se tira a bebida de você, tira eu. Se tira a bebida de você, tira eu. Arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carquinho todo quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a colcha de piquê, as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as folhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou, parecia um artista daqueles bem afamado. Que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada pra ver a sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Yasmin Santos e o Guilherme. De novo isso aqui. Você deitada na minha cama, tá falando que me ama e que agora vai me assumir. Será? Mas isso é sempre assim. Você me enche de esperança e eu danço na sua dança assistindo vocês dois felizes. Eu devia ligar pra ela, eu entrei sabendo onde eu tava entrando. Comigo cê faz sexo, com ela faz planos. Vai largar, mas não larga. Vai deixar, mas não deixa. Era pra ser só corpo a corpo, mas entrego o coração porque eu sou besta. Vai largar, mas não larga. Vai deixar, mas não deixa. Era pra ser só corpo a corpo, mas entrei com o coração porque eu sou besta. Dói saber, mas eu tenho certeza que eu nunca vou ser a primeira. Cidade das Águas. De novo isso aqui. Você deitada na minha cama, tá falando que me ama e que agora vai me assumir. Tudo mentira. Mas isso é sempre assim. Você... corpo, mas entrei com o coração porque eu sou besta. Vai largar, mas não larga. Vai deixar, mas não deixa. Era pra ser só corpo a corpo, mas entrei com o coração porque eu sou besta. Vai largar, mas não larga. Vai deixar, mas não deixa. Era pra ser só corpo a corpo, mas entrei com o coração. Cidade das Águas. Cidade das Águas. FM. Quem falou que querer não é poder? Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser. Quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Nunca viu nem de perto nosso abraço. Quer saber que se dane esse povo todo? Nosso amor não precisa de plateia. O nosso jeito não deve pra ninguém. Deixa nós esse povo todo. Nosso amor não precisa de plateia. Do nosso jeito fica tudo certo. O povo curioso deixa a gente quieto. Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas? O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém. Deixa nós respeita. Se até as nossas brigas são perfeitas, o que a gente sente tá acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém. Deixa nós respeita. Se até as nossas brigas são perfeitas, o que a gente sente tá acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém. Deixa nós respeita. João Bosco e Vinícius, deixa a gente quieto. Yasmin Santos, dói saber. Também João Carreiro Capataz, Sonho de Caboclo, Cleito e Romário, O Grau Bateu. Uma hora de música sem intervalo comercial. Eu sou Paulo Luciano e nós vamos juntos até às 10 horas da noite. Lembrando que na sequência nós temos o programa Vitrola 101 e as músicas do passado sempre vão de presente para você. Portanto, fique sempre ligadinho na 101,3 e você que está pelo aplicativo, continue com a gente. Nosso WhatsApp é o 19-3807-4140. Siga a Cidade das Águas FM nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. É só procurar por Cidade das Águas FM. Fique por dentro de tudo que rola em sua rádio preferida. Tem promoções, notícias e muito mais. Acesse agora, siga no Instagram e no Facebook. Cidade das Águas FM. Cidade das Águas FM. Eu só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Eu amo você.

apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ela? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Diz. Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai ficar. Fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Saiu vivendo livre, solto pra voar. Chego na balada, pego quem quiser pegar. E no outro dia eu acordo sem me preocupar com nada. Só a danada da ressaca que é malvada. Mas é melhor sofrer de ressaca do que sofrer de amor. Que no outro dia a ressaca já passou. E dor de amor não é assim tão fácil de curar. Mas quem quiser me laçar, vou logo avisando, vai perdendo a esperança. Porque nesse dedinho, ninguém coloca aliança. Ei, sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim. Não me amarro pra não ser monitorado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda. Quem corre atrás é a polícia. E quem dá satisfação é empregado. Eu sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim. Não me amarro pra não ser monitorado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda. Quem corre atrás é a polícia. E quem dá satisfação é empregado. Sofrer de amor, que no outro dia a ressaca já passou. E dor de amor não é assim tão fácil de curar. Mas quem quiser me laçar, vou logo avisando, vai perdendo a esperança. Porque nesse dedinho, ninguém coloca aliança. Ei, sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro. Não me amarro pra não ser monitorado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda. Quem corre atrás é a polícia. E quem dá satisfação é empregado. Eu sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim. Não me amarro pra não ser monitorado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda. Quem Cidade das Águas FM, a rádio dos melhores ouvintes. Empregado. Humberto e Ronaldo, solteiro, sim. Maiara e Maraíza, nada. Abro mão. Lilian Santana, aqui é o seu lugar. E Cristi Ralph, prazer por prazer. Faltando 20 minutos para as 10. E você na sintonia da 101,3 Cidade das Águas FM. Você que está pelo aplicativo, boa noite. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo? Acesse agora o nosso portal Cidade das Águas FM. Quando a lua tentar me encontrar, diga a ela que eu me perdi na neblina que cobre o mar, mas me deixa te ver partir. Um instante, um olhar e o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Sinto a calma em volta de mim, o teu vento vem me perturbar, me envolve, me leva daqui, me afoga de novo no mar. Um instante, um olhar e o sol acordar, por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Me perco nos seus olhos e mergulho sem pensar. Se voltar é, eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será. Respira fundo, pra dizer. Talvez você não consiga entender, mas dê o melhor de mim. Nunca pensei que o fim seria assim tão perto, mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais. Eu tentei ser na sua vida alguém raro, mas o certo pra você tá errado. Você pediu pra fazer e sei, acabei te assustando. Todo dia um novo plano, e você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Então me diz o que é amor pra você. Até agora não consigo entender se eu fui o que muitos procuram. Então me diz o que é amor pra você. Com quantos corações você vai ter que brincar? Águas. Cidade das... Pega. largar seus ex, enfiar um dentro do outro, e não vai dar nem metade da metade de mim. Você pode juntar todos, todos, não dá nem, acho que nem um terço. Cidade das Águas. Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo. Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo. Apaixonada, vindo do que ele falava. Você me traiu, eu vim falar na cara aqui. Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer. Enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Amor além da vida, meu amor além da vida. Corpo, alma, coração, intuídos pelo amor, neste mundo procurava aquele sonho de criança, sem perder a esperança. Era você que eu desejava. Transbordou minha alegria, ficou marcado o grande dia, que nas páginas trocadas desta vida eu dei de cara com você. E me apaixonei, e me entreguei. Quantas vidas eu viver, em todas vou amar você. Por você é que sou apaixonado assim. Completou o que faltava em mim, os meus desejos e manias. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, ler imenso se eu te merecia. Eu sou a letra desta canção, declaração de amor um dia prometida. E você, a melodia preferida. Lê, preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida. Por você é que sou apaixonado assim. Completou o que faltava em mim, os meus desejos e manias. Você está em mim, dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, nem sei se eu te merecia. Eu sou a letra dessa canção, declaração de amor um dia prometida. E você, a melodia preferida. Preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida. Preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida. Amor além da vida. Obrigado. Cidade das Águas. Cidade das Águas. FM. Veste a sua roupa e sai. Pega a nossa vida e vai. E quando estiver bem longe da gente, tente não olhar pra trás. Sei que fácil não vai ser, nem pra mim, nem pra você. E quando eu estiver bem longe da gente, só pretendo olhar pra frente. Sei que fácil não vai ser, nem pra mim, nem pra você. E quando eu estiver bem longe da gente, só pretendo olhar pra frente. Eu assumo a decisão, sei que tô abrindo. Eu já amei. Não é culpa de ninguém. Eu não sei mais chamar também. E aceito que o fim é o melhor pra nós. Eu assumo a decisão. Sei que tô abrindo mão de uma história com alguém que eu já amei. Não sei mais te amar também. Eu aceito que o fim é o melhor pra nós. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Continue na rádio dos melhores ouvintes. Cidade das Águas FM 959. Obrigado, Rio Claro. Cidade com mais de 200 mil habitantes, é enorme nossa audiência entre os rioclarenses. Não é por acaso que somos a rádio dos melhores ouvintes. Cidade das Águas. Esta é a Rádio Cidade das Águas Limitada, ZYD 885, canal 267, operando em frequência modulada, 101,3 MHz. A rádio dos melhores ouvintes para Campinas e região. O Auto Posto DBV tem as melhores promoções para você ganhar muito mais. No Auto Posto DBV, a cada R$100 em compras de qualquer produto, você ganha um cupom e concorre a muitos prêmios. E se o pagamento for pelo aplicativo Premia, você ganha na hora 3 cupons e aumenta muito mais suas chances. Você vai concorrer a uma bicicleta 18 marchas, uma TV de LED de 32 polegadas e a uma moto Suzuki 150 cilindradas. No Auto Posto DBV, além de concorrer a todos esses prêmios, você abastece com a qualidade Petrobras. Alô, você que está procurando um espaço para o seu negócio. No Auto Posto DBV também tem salas comerciais disponíveis. Saiba mais pelo WhatsApp 19 99669-8245. Auto Posto DBV, qualidade todo dia e preços incríveis nos combustíveis. Avenida Anésio Guide 344, no distrito de Três Pontes, em Amparo. É Campinas e região ligada na Rádio dos Melhores Ouvintes. É grande a transformação na Estância de Amparo. Por onde você anda, tem obras da prefeitura sendo realizadas. É asfalto novo na marginal e dezenas de ruas sendo recapeadas. A Feira do Produtor está sendo totalmente revitalizada. A Ponte Vecchio, desde 1993 abandonada, agora será concluída e fará parte do complexo turístico da Rotatória do Café. Letreiro do Morro do Cristo, Nova Feira do Artesanato, Mercado Municipal e a futura Rua Coberta. Com as obras estratégicas da prefeitura, a cidade está deixando de ser apenas passagem para se tornar destino turístico do Circuito das Águas Paulista. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de Transformações. Seu domingo com muita moda sertaneja na melhor companhia. Chique no Último. 9 da manhã, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Muito bem, estamos de volta, segundo. Bom demais. Agora, na Cidade das Águas FM, Vitrola 101. Muito bem, gente, eu sou Paulo Luciano e nós vamos juntos nesta viagem musical ao passado, desde a década de 60 até comecinhos dos anos 2000, com Vitrola 101, de segunda a sexta, das 10 até meia-noite, sábado, das 7 até as 10 da noite. Portanto, você fica sempre na sintonia 101,3. Muito bem, segunda-feira eu gosto demais, todo mundo descansou, todo mundo tá curtindo Vitrola 101 e a partir de agora, simbora ligado, dado start na viagem musical ao passado. Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Amanhã, deixa o ciúme chegar, me passar e sigamos juntos. Neguinha, deixa eu gostar de você, pra lá do meu coração. Não me diga nunca. Combina com meu jeito. Nós dois fomos feitos muito pra nós dois. Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois? Não vamos fuçar nossos defeitos, gravar sobre o peito as deixa eu gostar de você, pra lá do meu coração. Não me diga nunca não. músicas que marcaram época, de volta no Vitrola 101. A noite cair o som, te lembrar algum sonho bom e fazer tudo transcender. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrir. Não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer. Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva soltar pelo ar. Quem sente com a alma é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar. Nath Roots, reggae power chegou. Transformando toda noite em amor. Nath Roots, reggae power chegou. Transformando toda noite em amor. Eu quero muito mais. Não tenha vida ganha, vou correndo atrás. A luz do seu sorriso pela noite é demais. Brasil, Jamaica, harmonia de paz. Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrir. Não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer. Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva soltar pelo ar. Quem sente com a alma é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar. Vitrola 101.